Não, meu parceiro, vem, você quer um pedido desde cedo pra dançar aqui. A rapaziada que mete dança, pode subir aqui e vou meter dança. Vem, pai, vem. Cheiro de novinha boa, cheiro de uma época boa. Hoje eu tô aqui em São Paulo. Faz barulho aí.